Este é o terceiro episódio de Tenho Amigos Que São, com o Carlão, que já foi mais conhecido como Pac-Man. Ele tem um novo álbum chamado 40 e vai apresentá-lo dia 23 de abril no Lux. Há momentos um bocado puxados nesta conversa, em que falamos sobre drogas, fica já o aviso, e é isto. Cheguei aqui e reparei no póster de trás do She's Gotta Have It. Nem sequer sabia que eram os bons amantes em português. Onde é que arranjaste o póster? Epá, foi uma oferta da minha namorada, porque ela trabalhou a maior parte. Ela trabalha, sei lá, trabalhou muito tempo em cinema, como assistente de produção. E não sei, foi uma amiga que lhe arranjou de um cinema qualquer, uma coisa que andava perdida. Eu já nem me lembrava destas coisas. Eu devia ser pequenino quando isto deixou de existir. Deixaram de existir posters destes. Sim. Epá, era uma. No outro dia estava a passar ali em Almada e deu-me assim uma nostalgia, porque havia um ponto da cidade onde estava uma montra que sempre com os cartazes dos filmes que se seguiriam, os que estavam em exibição, e o Brevemente, pá, e era do caraças, era um momento quando havia a mudança dos cartazes e se ia ver o que iria sair. Isto não vi lá, já foi bastante mais Qual que tarde. era o cinema? Havia dois, na verdade, a Incrível Almadense, que hoje em Sim. dia até é o Cine Incrível onde se fazem concertos, e a Academia. E a Academia. Que é uma sala brutalíssima, tipo, tem 999 lugares, é mesmo a antiga, mas já não passa filmes. Não, eu estava a perguntar porque tu tinhas aquela letra do Faz a Coisa Certa com o Spike Lee, Sim. que nem sequer é o nome do filme em português. O filme em português Pois chama-se não. Não Des Bronca, Não deixo. meu. Que é Tem o terrível. meu também? Acho que tem o Não, acho que é meu. só Não Des Não Des Bronca. Bronca. É, Não Des Meu era o Bronca. tipo de coisa que eles fariam, Exato, basicamente. exato. Mas também, Não Des Bronca não parece, porque ainda por cima aquilo é dito pelo da Meyer, a personagem do Ossie Davis, que é aquele velho Sim, bêbado que sim, anda sim, por sim, lá. sim. Eu acho que ele não diria Não Des Bronca se aquilo fosse Claro, português sequer. claro. Epá, é É daquelas algo estúpido. coisas muito estúpidas das traduções e dos títulos. Pronto. Não, mas eu estava a entrar pelo Spike Lee porque eu lembro-me de uma entrevista tua. Eu não sei se foi num programa de televisão em que perguntavam filmes que as pessoas curtissem ou que era, e tu dizias que sempre que alguém ia à tua casa tu mostravas o 25th Hour. Ah, sim. Tenho uma ideia de ter visto isso. Sim, é capaz. Houve uma altura que, pronto, a minha vida era diferente também, recebia mais gente. Mas sim, pá, dois ou três filmes assim de Spike Lee. Esse filme para mim é capaz de ser dos melhores, se não o melhor. E pronto. Sentia, aquela coisa um bocado chata do tens que ver isto, para quem não conhecia. Fazia muito isso também com o Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Pá, Spike Lee foi assim um grande choque na altura, quando descobri. Não foi com o She's Gotta Have It, foi precisamente do The Right Thing, e depois é que fui buscar mais coisas para trás, mas foi um grande choque. E ainda hoje tem um trademark muito fixe, tem coisas muito porreiras. Estava a ver ontem, estava a dar aquele do Clive Owen, De Inside Man. o Inside Man. E pronto, e sendo um filme normalíssimo, que quase podia ter sido feito por outra pessoa qualquer, há sempre ali uns apontamentos do caraças do gajo muito bons, pá, não há hipótese. Por acaso, é uma coisa que eu curto nesse filme. Não sei se ficaria irritado se acontecesse mais vezes. Que é tipo, é mesmo isso: é tipo, ele está a fazer um filme comercial, tipo, escrito por outra pessoa, com Sim. preocupações mais comerciais do que normal, e é ótimo. É Ele é bom a bom, fazer isso, tipo. é bom. Pá, depois há outras coisas que não é bom, Sim. tipo, sei lá, o vídeo do, por exemplo, do. Pá, de promoção do Brasil, Do Michael do. Jackson? Não, não. Não, do Eminem. Também não. O que ele fez de. Agora por causa do Mundial, com o Ah, Seu Jorge. sim. Pá, que é uma Eu acho que não vi. coisa. Epá, pois, passou ao lado. Não vi. Podia ter sido feito por. Esse sim, podia Sim. ter sido feito por outra pessoa qualquer, e mau, e muito mau. Pá, mas pronto, o gajo também não pode acertar sempre, e tudo aquilo que ele fez para trás já é do caraças, já. Mas pronto. Eu estava a pensar numa coisa, agora o Do The Right Thing tem infelizmente, mas mantém-se bastante atual em termos de violência policial, de matarem pessoas só por terem uma cor da pele que não é. Não vou dizer certa, mas que não é. Da maioria, fazer, ou que não é da maioria, pelo menos. Quem está a fazer isso não é certo. Sim. E eu para preparar isto, fui ouvir o terceiro capítulo, e temos também há uma malha sobre a violência policial. Ah. E em Portugal, isso também, infelizmente, é atual mesmo. Há coisas, sei lá, toda a gente falar do telemóvel do vizinho, se calhar já não é tão atual, mas essa coisa. Sim, é terrível, é. Sim, as coisas não mudam tanto. A minha miúda no outro dia estava-me a mostrar uma coisa de porrada no Castré. Sim, sim. Que foi filmada por um gajo do Público. E ela, tipo, genuinamente chocada com aquilo. E eu, infelizmente, não posso dizer que fico chocado com aquilo que estou farto de ver. A única diferença é que, hoje em dia, já é muito mais fácil filmar, e por acaso até foi filmado por uma cena com qualidade e por uma pessoa que conseguiu meter aquilo logo a circular muito facilmente. Mas de facto o que mudou aí foi as pessoas conseguirem estar mais a par daquilo que se passa. Pá, e essa parte da noite é uma coisa que sempre existiu, de certa forma. Quase sempre foi camuflada, tirando um ou outro caso assim mais gritante que não dava hipótese, e também me faz muita confusão. Em relação à polícia, é mais difícil, eu acho, apanhar esses momentos. Pá, mas eles existem, principalmente em zonas que não são as nossas, que são de gueto mesmo, e pá, que há uns tempos houve aquela situação que também passou da Cova da Moura, mas ainda assim é uma coisa que passa, pá, e chega a muito pouca gente. Sim. Mas tu no dia a dia, pá, eu sei por razões, por experiências mais indiretas do que diretas, porque nunca vivi num bairro social, mas conheço muita gente que vive. Epá, que há situações do caraças, pá. Nem que seja uma rusga, que tem que haver uma rusga, certo? Mas a maneira como a rusga é feita num bairro social, epá, o total desrespeito que há pelas pessoas, arrombarem as portas, estão-se a cagar, batem em tudo e em todos, e na volta é a porta ao lado, por exemplo, e é tudo tratado por igual, e essa violência é sempre exercida obrigatoriamente no lado mais fraco, não é? Isso é que é o lixado, porque essas pessoas que valem muito pouco, não é? Está neste momento, eu vi há bocado, a Câmara Municipal da Amadora está a demolir um bairro qualquer. Já não sei o nome do bairro, mas também é tudo ao desbarato, tipo as pessoas a serem tiradas das casas e assim. Epá, é assustador. Pois é. E a maioria das pessoas, isto passa ao lado, passa completamente ao lado. E eu tenho uma conversa recorrente assim com amigos, que eu acho que não deve ser menosprezado o correio da manhã. Nunca deve ser menosprezado, porque para nós que até temos, se calhar, uma, eu não sei, há de haver uma denominação para nós, eu não sei qual é que é, mas sei lá, de pessoal entre os 30 e os 40, que tem uma educação média superior, blá blá, por aí, há de haver aí um nome qualquer que eu não sei qual é que é, mas que é onde se insere boa parte dos meus amigos. Vive noutro mundo. Vive noutro mundo. E acho, às vezes é bom ir ver o Correio da Manhã, porque te mostra montes de merdas que existem no nosso país e que passam lá das pessoas e que não passam nos noticiários. Pá, ok, aquela violência às vezes é usada de uma forma gratuita, mas não só violência, casos de injustiça social que não passam por agressões, nem por mortes, nem por nada, mas outras coisas, e que estão bastante presentes e não nos tocam, e um gajo passa ao lado e nem dá por elas. Tu dirás isso quando o Correio da Manhã te for entrevistar agora por causa do disco? Direi, o quê, o quê? Dirás que não se deve frisar o correio da manhã? Sim, já o disse, já o não, disse. Não, aos próprios. Ah, sim, sim, eu sou capaz de já ter dito. E o correio da manhã, sendo, pá, valendo o que vale, e já disse isto também várias vezes, e já ouvi outras pessoas depois a dizerem depois de mim, o correio da manhã faz coisas como ter uma página de metal num dos suplementos há anos e anos. Pá, e não precisava sequer, pá. Sim. E se calhar um jornal como com outras responsabilidades culturais mete isso completamente de lado, estás a ver? E não deixa de ser caricato que o único jornal que dê, porque é uma minoria, eu posso não gostar, tu podes não gostar, mas é uma minoria que é importante porque existe e as pessoas também deviam ter direito a conseguir ver coisas que gostam no jornal. Pá, e é o Correio da Manhã que faz isso, não é? É uma coisa mais underground. Portanto, e é uma forma de arte, uma expressão que tem... Tão válida como qualquer outra. E que merece ser analisada ou vista como uma forma de arte que se calhar muitas vezes sim, não é. Sim, não é, exatamente. Falando de rap, que durante anos também não era. Exatamente. Mas em Portugal não era uma coisa exatamente. Muito bem tratada. Ainda não é, em vários sítios. Ainda não é. Epá, mas é completamente sim, diferente. Obviamente, nos últimos anos, mas... Há muitos sítios que continuam a desprezar. Sim, claro. Pá, ainda assim, estava a ter uma conversa com o Rui Miguel Abreu no outro dia. Sim. para já não sei se foi do Ginga Beats, se foi do Blitz, mas estávamos a falar das coisas todas, das mudanças e... Pá, eu venho de uma altura onde... Eu, quando andava no secundário, lembro perfeitamente quando aparecia o pessoal do Miratejo. Que eu lá, Almada, Cacilhas, que era o pessoal todo de hip hop, que fazia, tinha bandas ou não tinha, mas sentia a cera toda, já eram os raps do Miratejo. Era rappers, não é? É os raps do Miratejo. E o pessoal entrava na escola, pronto, já sabias, vai dar merda. Porque havia logo essa cena, um gajo que fizesse, ou que tivesse ligado a isso, era automaticamente bairro e bandido. Nem havia separação sequer, era bairro e bandido e era para roubar ou era para... pronto. Então, pá, sempre vistos de lado, enquanto que os punks, por exemplo, eram vistos assim de uma forma tipo... Também não eram bem vistos, mas pronto, ah, é um coitado, é um estúpido, é, ou seja o que for. Mas o pessoal de rap era mesmo uma coisa muito negativa de criminalidade. Achas que aí havia uma questão de raça também? Também, mas eu acho que isto ao final do dia vai tudo dar sempre à questão da minoria e do contexto social, porque havia muitos putos brancos também que era tudo, pá, ia tudo a eito, não é? Sim, sim. Pá, e pronto, e sei lá, ir a Guimarães em 2012, na altura da Capital da Cultura, estar a trabalhar, porque o projeto onde eu trabalhei foi de encerramento da Capital da Cultura, foi um projeto de comunidade mesmo. Ou seja, a partir de 2011, eu e mais uma série de pessoas estivemos envolvidos com a comunidade, desde putos de bairro, putos privilegiados, escolas, séniores, todos os tecidos, pá, tudo, tudo. E fui a algumas escolas, pá, pronto, média alta, classe média alta, e os putos todos vestidos, eu pensava, fogo, man, há 20 anos isto era impossível. Brancos todos, a maioria deles, e já adaptaram completamente a cultura, e isso é, pá, é um avanço inacreditável. Agora, eu acho que há sempre racismo, muitas vezes passa pela cena social, outras vezes passa por outras coisas. Tu agora tens um fenómeno em relação aos angolanos que se calhar se fossem outros, se fossem judeus, que não existe um bocado essa cena, mas sei lá, se fosse outra coisa sim, qualquer, sim. Que não fosse a maioria, e é pela razão, por uma razão diferente, é por por chegar e estarem a comprar bué da merdas, por fecharem o Tasca em bué da City, chegam lá, zona VIP é deles, a mandarem vir garrafas de não sei quanto. E bué da pessoal, e eu topo isto até por amigos meus, que mete logo tudo num grupo e, pá, e não consegue ver que aquilo são umas pessoas que, para já, há um contexto por trás que poderá justificar ou não certos comportamentos. Perdoá-los já é outra história. Oh, mas as coisas não acontecem de nada, mas depois já puxam aquilo lá para um lado mesmo xenófobo. Sim, sim, sim. Que é complicado. Pá, portanto, sei lá, acho que as pessoas nunca vão estar bem realmente. E, nesse aspecto, nunca vão estar totalmente bem com a diferença e com as minorias também. Agora, também não tenho muitas dúvidas quando digo que é cada vez uma questão social mais presente. É uma questão social e de, quando digo social, de nível de vida, porque a merda do dinheiro sobrepõe-se a tudo. Claro. E as pessoas papam muito mais facilmente quem tem dinheiro do que quem não tem. Quem tem dinheiro é permitido quase tudo e é na boa, não é? Isso, voltando ao The Right Thing, há aí duas coisas que me vieram à cabeça. Essa coisa das minorias e das pessoas não se darem bem. Tens aquela cena deles todos, várias personagens a mandarem insultos raciais a todas as outras. Depois eles também fazem no Trinity Tower, um bocadinho diferente, mas... Sim, sim, sim. Pois, pá. E tens a cena do filho do personagem do George Turturro, que é racista, sim. Mas tipo, o jogador de beisebol e de basquetebol favorito são todos negros. Claro. O artista favorito é o Prince. Claro, claro, claro, claro. É pá, tens esta coisa. E que ele diz que eles não são os. Esses são os bons. Sim, sim, exatamente, exatamente. É pá, tens. Tens exemplos muito recentes da história de Chelsea, dos adeptos do Chelsea em Paris, no metro. Quer dizer, eles são... O Chelsea ainda precisa logo do Chelsea, pá, que era uma equipa que outros clubes em Inglaterra, há bastantes anos atrás, gritavam cânticos tipo England, England, porque não havia um único inglês no Chelsea a jogar. E depois tens aqueles gajos todos a dizerem que são racistas e que se orgulham disso. E pronto, e o clube deles, a maior parte deles, são precisos, são pretos, pá, é, sei lá, meu, é muito ridículo. Aqui em Campo de Ourique, no outro dia, estava a almoçar ali num tasco onde costumo ir, e estava lá uma senhora com a filha, que eu costumo vê-las muitas vezes, a filha é uma miúda adolescente, e estavam com um bebê preto, e pá, estavam na conversa, estava outra pessoa a falar, blá blá blá, e a dizer que o miúdo era grande e que saía ao pai, que era grande. E eu perguntei quem é a mãe, porque eu sabia, estava a ver que não era nenhuma delas, fiquei curioso de saber quem seria. E ela disse, não somos, não é nenhuma de nós, não. E a mãe é branquinha, a mãe é muito branquinha, ela sabe o pai que é grande e pronto, e é escurinho, não é? Mas olha, ouço uma coisa, e ela a dizer isto para mim, e disse, mas olha, sabe uma coisa, ele é muito bonito, o pai, hein? Que ainda era muito branco. Vai, ela diz isto assim na boa, estás a ver, nem cabe na cabeça dela a barbaridade e as consequências que uma afirmação daquelas poderá ter, estás a ver, tipo, ele até é bonito para negro, e disse assim, para tipo, e aquilo foi na cabeça dela, aquilo foi um alto elogio, sim, mesmo. Foi mesmo um elogio, sabes, tipo, pá, foda-se. Pronto. Talvez daqui a uns... Há uma cena que eu digo aí numa viagem que faço neste último disco, que se chama Um Minuto, e que estou a dizer, daqui a uns anos vamos ser considerados como selvagens. Sim. Seremos todos frutos vegetarianos e frutos de mestiçagens. E eu acho que é um bocado esse, talvez não daqui a 100 nem a 200, mas se calhar uns milhares de anos, a coisa pode-se dar por aí. Se calhar vamos concluir que, sei lá, em 2015 as pessoas de facto eram super selvagens e comiam animais. Eu faço parte disso porque como também não sou vegetariano. Eu sou vegetariano. É vegetariano. Yeah. E da forma como nos tratávamos e como nos tratamos hoje em dia, não é? E a questão das raças, porque cada vez mais, pá, isto daqui a milhares de anos vai ser... Vai deixar de haver muito pouco raças puras, sim, não é? Sim, sim. E eu gostava de ser mosca para estar cá. E a questão da raça ser uma construção social, não é nada. Sim. É uma coisa que não existe. Eu que não invalida que seja usado contra pessoas. Sim, sim, sim. Obviamente sim. É um argumento que se gosta de usar. Ah, raça, eu não vejo raças, raças não existem, não sei o quê. Portanto, está tudo bem. Sim. Ah pá, sei lá. Isto é tudo... Eu acho que também não... Há um lado super importante de tradição, de cultura, de coisas muito próprias e isso nunca... Eu acho eu que não pode nem deve ser... Não deve ser posto de lado, pá, mas não sei. Não sei, eu acho que... Que devemos caminhar para outro lado, espero eu. Não sei. Voltando à questão, estávamos a falar do rap ser à parte, dos punks também estarem à parte. E aqui no disco tu tens aquela coisa do muito, demasiado escuro para ser branco, demasiado branco para ser preto. Tu sempre viveste entre dois mundos, porque The Weasel tinha o rock, tinha o hip hop, Dias da Raiva. Sim, para mais do que... Toda a tua carreira e o facto de seres fruto de mestiçagem. Sim. Pá, mais do que dois mundos, são muitos mesmo, sim. É uma confusão. Na minha adolescência, passei mal e acho que toda a gente também passa por isso, por querer pertencer a um grupo. E para mim isso era mais difícil porque os meus gostos eram muito variados, as minhas cenas... Pá, sei lá, sempre fui super curioso musicalmente, culturalmente, e então isso fez com que fosse sempre muito difícil adaptar-me a um grupo, e percorri uma série deles, punk, metal, e depois com a cena toda, de usar a roupa toda, a cena toda, pá, até tentei ser Beto. Também diz isso na música, eras demasiado chunga para ser Beto. Exato. Muito chunga para Beto, muito Mitra. Opá, lembro de ir a uma discoteca na Costa e comprei uma camisinha, tipo, bacana, às riscas de marca e não sei o quê. Qual era a marca? Epá, já não me lembro, mas era uma daquelas marcas que se usavam muito na altura. E saí de lá com uma escarreta nas costas. Na altura nem tinha coisa, até me diverti, não sei o quê. Epá, e depois, tipo, alguém me disse, pá, foda-se, tens aí... Alguém te cuspiu nas costas. E eu, pois, mas não é isto. A cena não é esta. Foi assim, tipo, alto abrolhos mesmo. Mas pronto. Mas depois no metal também não dava bem. E depois no gótico ou no vanguarda, que nem era gótico na altura, o que um gajo dizia era vanguarda. Era os vanguardas. Que era muito aquilo que depois veio a dar no gótico. Era aquela malta de Bauhaus e aquelas coisas todas da 4AD. Gabardinhos pretos. Cena meio de cortar os pulsos. Epá, e tentei sempre adaptar-me a esses géneros, esses grupos, esses clubes, por assim dizer, até chegar a uma altura que percebi, foda-se, não tem que ser nada disto, tem que ser a minha cena e que se foda. E isso também tem a ver com a insegurança, não é? Tipo, da adolescência, que tu tens que pertencer a alguma coisa. Eu sei de gajos que foram para skins muito por causa dessa merda, porque eram demasiado gordos e pouco populares, por assim dizer, e muito fechados em si próprios, então não se davam com ninguém e eram gozados bué na escola, blá blá blá, e de repente aparece ali um grupo onde tu sentes que podes ter algum poder, pá, e gajos que foram para skins e por causa dessa merda. A Inglaterra, portanto, na Frente Nacional fazia isso, era porque estás dos mais fracos e culpar noutras pessoas. Ah, a culpa disto é daqueles, ok? Epá, isso aconteceu, eu vi isso acontecer mesmo com o gajo da minha rua e tudo. Pá, mas depois cheguei a uma altura que percebi, pá, que se foda essa merda toda, pá, quer dizer, fogo não... Epá, ainda bem, porque pronto. Mas acho que isso é muito adolescente, sim. É. Mas seres fruto de mestiçagem, calculo que como tu dizes, calculo que em termos de não sei identidade. Como é que dizer isto. Não, então, nem sequer é de identidade disso. Isso. Como é que eu ia dizer isto sem tenho medo de soar mal no que eu estou a dizer. Calculo que em certas situações em que há discriminação, a tua parte branca não tenha servido de muito. Não, opa, e na verdade, sim. Isto para mim é um assunto que, se eu estou bem resolvido dentro da minha condição não, de ninguém mestiço, está a dizer que não está, eu estou a dizer é que pode sim, haver momentos mas, em que mas a sociedade não está. Sim, isso nunca está, pois. nunca está. Nunca está, e eu já tive cenas de como disse nesse tema, de tanto do lado de brancos como do lado de pretos, percebes? Tipo, porque já me disseram, e não foi assim há tanto tempo, não era quando era adolescente, há pouco tempo no Bairro Alto houve um gajo que me veio dizer, tu não és preto, pá. E eu, ai o meu caralho, tipo, eu não vou ter esta conversa agora, tipo, e nem tive. Tipo, há uns anos atrás teria, disse, pá, ok, já, tu é que sabes, e está-se bem. Porque eu, na verdade, considero-me como preto, e tenho que me considerar como preto, mas sei que sou mestiço, portanto também eu sou. Agora, branco nunca me vou considerar, porque até nem que seja por uma questão de percentagens, não é? A minha percentagem que eu tenho de branco é muito inferior à que eu tenho, tanto do lado como da minha mãe como do meu pai, de preto. Mas, muito inferior, não sei, mas é inferior. Sim. Epá, e... Não. É estranho e é uma das razões porque eu faço aquilo que faço hoje em dia, porque não só na cor da pele, mas nessas outras coisas todas, estou assim sempre num terreno muito neutro, estás a ver? Que é lixado. Eu agarrei-me a drogas muito pesadas numa altura em que estava super ligado ao hip-hop, estás a ver? Não bate certo. Tipo, o cavalo é do rock, não é? Quanto muito era... Pronto, Ganzas, sim, claro. Charutos, com certeza. Coca só veio mais tarde. Na altura, esse pessoal de repalhada não andava na Coca. Hoje em dia, já não sei. E quando digo que não sei, é porque não sei mesmo. Sim. A figura do rapper... vende droga. Sim, é normal. Sim. E esse pessoal... No início dos anos 90, que sim. Começa, talvez final dos anos 80. Sim, mas mais 90, sim. E mesmo cá, era sempre... sempre foi uma cena vista como para vender, assim, e não para consumir. E eu aí, lá estava aquele gajo novo, não batia certo, tinha ali... Estás a ver? E a história da minha vida é essa. É sempre cenas, tipo... que não são muito supostas, mas acho que isso é que tem piada. Quer dizer, não tenho que achar que tem piada porque sou assim, não é? Sim. Não o faço porque, claro. Por ter piada. É mais forte do que eu, mas é o que é. Eu ainda só ouvi isto uma vez porque ainda não tive tempo. Tu marcaste isto para hoje, eu gostava de ter ouvido mais vezes. Não deu. Não, mas eu não sabia que era, podia ser ligado diretamente ao disco não, também, ou não? Não. Eu ter-te-ia convidado mesmo que tu não tivesse um disco novo a sair. É basicamente isso. Mas obviamente podemos falar do disco, porque o disco tem coisas que tu falas. Tu nunca tiveste vergonha de falar disso, dos problemas de drogas, dessas coisas todas. Tu tens aquela sobre a casa que disse que é a primeira casa que tu tens que não sentiu o cheiro a caramelo. Sim. É pá, sim. Eu, na altura que escrevi isso, estava de facto a mudar de casa. Sim. E essa casa, nesse aspecto, foi importante porque até aí, e já foi uma. Pronto, não foi assim há tanto tempo, se fizer as contas. Até aí foi. Todas as casas tinham essa marca. Essa marca. A marca de certos sítios, a marca da casa de banho e da sala, marcas físicas e não só, físicas de ter, por exemplo, lençóis queimados, de adormecer a fumar e queimar os lençóis e sei lá, foda-se, até me arrepio. Yeah, e quando mudei de casa, dessa casa que foi a primeira, de facto, vivi lá uns anos e nunca aconteceu nada disso, foi uma das coisas que ficou. Mas pronto, isso é um poema que... Pai, eu em 2015, sendo um gajo consumista que vê, tento sempre combater esse lado. E esse tema acaba por falar disso, das coisas. Pá, que se foda as coisas. Quer dizer, o que importa somos nós. Quer dizer, são coisas. As coisas não são nossas, nem nunca vão ser. Quer dizer, são merdas que vamos usando e que não nos devem definir e que... Mas pronto, yeah. Uma coisa que eu tenho alguma curiosidade, não sei se é uma pergunta estúpida ou estranha de fazer, é que o teu estúdio é em Campodorico e é muito perto do Casal Ventoso. Yeah, yeah. Quem diria, foda. Sim, pá, aqui há uns anos era impensável. Era impensável estar aqui. Mas pronto, quis o destino que viesse para aqui parar. E pronto, também quando vim para aqui estava. Não quero cuspir para o ar porque, sei lá, tenho amigos que depois de 20 anos de estarem parados, sim, tiveram recaídas. Tens o caso do Philip Seymour Hoffman. Sim. Que estava também há mais de 2 décadas sem consumir. Uhum. E depois tens muito essa coisa que o pessoal quando recai é mesmo à série. Sim. E pode esquinar porque já nem estás preparado e aquilo é mesmo lixado. Mas pronto, primeiro o casal já não é o que era. Uhum. Nem sim, pouco mais ou menos. Nem pouco mais ou menos. E depois... não sei, eu fiz muitas desintoxicações. Sim. E muitas cenas e houve uma altura que até pensei que... Porque conheço pessoal que depois até ficou tipo a trabalhar em instituições. Sim, sim, sim, sim. E sempre me fez muito sentido para não perderes contacto com aquela realidade, estás a ver? Porque é muito fácil, tipo, tu esqueceres-te do que é aquilo é. E se estiveres ali numa base diária a trabalhar com pessoal que ainda está a sair ou que saiu há pouco tempo, isso é uma coisa que está ali sempre presente, não se vai embora. Mas isto para dizer o quê? Que se calhar nem é tão mal passar ali de vez em quando na meia laranja, porque vou vendo, ai, fogo, man, que cena, estás a ver? Enquanto que se estivesse, se calhar, noutro sítio qualquer, completamente longe disto tudo, me lembrar só das coisas boas e não das más. Pá, e é fodido, realmente. Eu às vezes passo ali de autocarro, passo muitas vezes de autocarro na Maria Pia. Quase sempre de casa para aqui, não passo pela meia laranja, mas quando vou a outros sítios e tenho que ir lá para baixo, passo pela meia laranja e vejo pessoal que está ali há mais de 20 anos. Sim. Ainda por cima aquilo, pronto, já é assim, tipo... Estava aí um gajo aqui de Cabo de Ourique, que é do casal também, a dizer, tipo, pá, aquilo hoje em dia há mais pessoal a vender do que a comprar. E parece-me que é esse o caso mesmo. E vejo ali pessoal que está há 20 e tal anos lá, que eu quando ia lá criança não, mas adolescente sim, e comprar cenas, eles estavam lá e, man, é uma coisa que é assim tipo muito angustiante mesmo, estás a ver? Veres aquelas caras tipo já completamente escavacadas e perceberes que em 20 e tal anos elas não saíram dali e estão ali e pá, foda-se. Yeah. Falando disso, eu quando entrevistei 530 de vocês, os dois juntos, esqueci-me de perguntar e entretanto já falei com o Regula antes disso, aquela dica dele do quando o Pac-Man andava no casal. Diz, yeah. O que é que ele disse que não te conhecia na altura, não falou contigo antes. Não. Mas disse que não basta mal e percebeste que era uma cena. Respeitadora e... Eu acho que sim, ele falou disso como uma referência. Sim. E é uma referência, quer dizer, eu fiz um vídeo que era o Ressaca a subir a Maria Pia a falar disso, quer dizer, portanto... Ele mencionou justamente o Ressaca. Foi, pois. Epá, e na boa, acho que não foi ofensivo, mas repara uma coisa, eu agora estou aqui a dizer, estou a falar destas coisas todas e ao mesmo tempo estou a pensar, pá, não devia estar a falar disto, porque isto tem consequências lixadas sempre, não é? Pá, não é uma coisa consensual, as pessoas dividem-se muito e é um assunto delicado. Sim. E eu estou-te a falar disto super abertamente. Mas se quiseres, podemos... Não, na boa, só para dizer uma coisa, que é... Depois, eu tenho que ter noção que isso pode ter repercussões. Sim. Né? Pá, e tenho que fazer essa escolha de pensar, pá, já, vou falar disto, para mim é uma coisa que já está mais ou menos que está resolvida, as pessoas de quem eu gosto, os meus pais, as pessoas mais próximas, estão completamente a par disto, está-se bem. Há de haver muita gente que não me conhece e que me vai julgar por causa disto. Falo, não falo? Já, falo, mas tenho que me aguentar um bocado à bomboca. Eu lembro quando das primeiras cenas da Weasel, pá, estar com uma miúda nova, tipo um date, num concerto qualquer, epá, e passa outra gaja qualquer que não me conhecia de lado nenhum e diz, ei, eu pego, mas é um cidoso esse gajo, que era aquela coisa, sim, hoje em sim, dia sim. Acho que já não se usa cidoso. Sim. Pá, foda-se, estás a ver logo assim, já. E eu penso, caralho, se calhar não devia estar a falar destas coisas, estou na boa. Pá, mas não penso muito nisso, acho que para o bem e para o mal... Acho que se há altura em que eu posso falar disso, mais na boa, pá, deverá ser esta, nos últimos anos, porque estou tranquilo que é B, nunca se está completamente, mas estou tranquilo. Ele falou da ideia de tipo, tu falares sobre isso, ser bom para as pessoas, tipo, para ficar a conhecer essa realidade, não... Ou pessoas que... nunca vão passar, ou que estão a passar e ficar a falar sobre essa ideia. Não sei. Ah pá, pois não sei mesmo, é difícil avaliar o efeito que isso tem ou não. Sei que há muitas pessoas que se identificaram e que isso é uma cena muito boa e por experiência própria sei que esse processo de identificação é fundamental. Sim. Para não te sentires sozinho e perceberes que aquilo não é só uma coisa tua e que há um monte de gente na mesma situação e que realmente é uma doença e que é muito duro e esse lado todo. Por outro nível de prevenção, tenho algumas dúvidas porque acho que não sei se é uma questão genética, se é o quê. Eu lembro perfeitamente de ler coisas do William Burroughs e ter 16 ou 17 anos e pensar assim, pá, o gajo chegou, na altura ele teria 80 anos, pá, aí não sei, 70, eu nem sei, já nem me lembro com que idade é que ele morreu, mas morreu velhote. Pá, e lembro-me do alto dos meus 16, 17 anos estar a pensar, foda-se, o Burroughs passou por isto tudo e está na boa... Que é que eu também não hei de passar? Sim, mesmo. Estás a ver? E o pessoal está a dizer-me, Carlão, cuidado que o pessoal está-se a foder todo, isto não é brincadeira. E eu, na boa. Portanto, em relação ao lado de prevenção, não sei se funcionará, mas nem que seja uma pessoa em 10, tipo, tomar isto como exemplo e não o fazer, já é fixe. Tu estavas a falar da adolescência e de teres, já não sei, dos anos 90, de seres adolescente, o teu disco chama-se 40 e tu vais fazer 40 anos, já fizeste? Faço 6, Júlia. Como é que alguém sente com 40 anos? É um grande aplauso. Eu digo isto porque eu estou daqui a dois, um ano e tal, faço 30 e dou por mim a pensar nessas coisas. Epá, é um ganda flash. É mesmo um ganda flash, porque aquilo que eu digo no intro é mesmo verdade. E E eu, quando digo que me olho ao espelho e vejo mesmo puto sempre, é um espelho metafórico, não é? Porque se me olhar mesmo ao espelho, já não sou mesmo puto sempre. É um espelho metafórico, mas é verdade. Pensas em ti, és um miúdo. Sou um puto, meu. Sou um puto, pronto. Pá, para todos os efeitos sou. Ainda ontem tive uma discussão, hoje, uma discussão com a minha mulher, porque não importa o que é especificamente, sim, sim, mas tem a ver, e ela hoje de manhã ainda estávamos a discutir sobre isso, e ela está-me a dizer: pá, fogo, mas isso é uma coisa de puto, pá. Eu, pá, e o caralho, e depois, meu? Mas qual é que é o problema de ser uma coisa de puto? Quer dizer, foda-se. E pá, sei lá, é flash, porque tu sentes que passou, sentes sempre que passou tudo demasiado rápido, sentes que também cada vez tens menos tempo, sentes que já era suposto nesta altura teres uma segurança em relação às coisas que não tens. As questões de fundo mantêm-se lá todas, as angústias de fundo mantêm-se lá todas, se calhar até aumentam por esta coisa de uma consciência cada vez mais presente da mortalidade, não é? Posto isto, é do caraças também estar com 40 anos a fazer uma coisa que eu gosto de fazer, estás a ver? Tu mencionas isso na intro, que não queres ter aquele trabalho. Que dá uma guita fixe e não sei o quê. Epá, para mim, eu estou numa fase muito boa. Estou numa fase muito boa mesmo. Estou a fazer aquilo que eu gosto de fazer, a música que eu gosto de fazer. Estou com uma pessoa que gosto de estar. Tenho uma filha mais outra, e isso não claro que me rouba, tira-me tempo, se calhar, para fazer coisas que não poderia fazer, mas por outro lado, quando as faço, faço com um gosto especial. Mas pronto, a cena do tempo é claro que é inevitável um gajo pensar nisso, pá, mas sinto-me muito feliz quando vejo, pá, sei, tenho muitos amigos de infância, de secundário, normal, essa malta toda que no Facebook vai. Pronto, nós temos aqueles grupos, faz parte de alguns grupos da escola e não sei o quê, não é? E sinto que há ali uma parte bastante significativa das pessoas que olha para aqueles anos como os melhores da vida, sim, deles. Sim, sim, sim, sim, e eu não sinto nada disso. Mesmo. Sinto aquilo como uma coisa fixe. Pá, mas não, a melhor altura está a ser agora, estás a ver? Pá, e aí sinto-me super privilegiado e... Ah, eu acho que os parâmetros estão a mudar também, de qualquer forma. Os 40 de agora não têm nada a ver com os 40 dos meus pais, por exemplo. Não têm. Aí as pessoas estavam mesmo, já acabou. A vida, tipo, acabou. Sim, pronto. Sim, sim. Pá, e agora não é nada disso. Ainda assim é um grande peso. O Sérgio Godinho disse uma cena fixe numa entrevista aqui há uns anos, que foi se ele tinha medo de morrer. E ele disse, não tenho pena. A ver. E é um bocado essa merda também, é saberes que, sei lá, uma gaja da Lusa, uma jornalista da Lusa estava a fazer, porque agora pronto, é a cena dos 40, os 40, os 40, e ela dizer, ah, eu faço 40 para o ano, a minha filha de 9 anos perguntou-me, quando ela tiver 10... Que idade é que eu vou ter? E eu disse-lhe 130. Pronto, não valia a pena estar ali com 8 mais cenas. Mas pronto, um gajo. Se calhar o que ajuda nesta cena da idade, o que ajuda. Uma das coisas boas é que também te ajuda a focar. És mais seletivo, não é? E fazes aquilo que realmente achas que é mais importante e não te distraes tanto. Dormes menos, acordas mais cedo, porque aproveitas, sim, sim, o tempo de outra forma, sim. Tu és alguém que ficou, que teve atenção em cima dele desde uma altura, tipo, sei lá, o More Than 30 Motherfuckers é de 93. Motherfuckers, desculpa. Mas é normal que a gente diz Motherfuckers. É de 93? 94. Tinhas o quê? 18 ou 9? Yeah. Tinha 18, yeah. E tornaste... 18 não, 19, sim, na verdade. Não. Sim. 94? Tinha... Yeah, não, mas 19... foi gravado em 93 e saiu em 94. Sim. Foi antes de julho, estavas a dizer que fazia. Sim, sim. Julho. Yeah, yeah, yeah. Yeah. E eras miúdo, basicamente, nessa altura, e depois o primeiro álbum é do ano seguinte. Sim, sim. 95, é. 95, e tens 20 anos, 19, 20 anos. Sim, não é? Sim. E já na altura tinhas atenção sobre ti de uma maneira... muita atenção sobre ti. Alguma, diática, sim. Pública. Alguma. Tinhas alguma, sim. Alguma, sim, sim, sim. Como é que é crescer assim, como uma pessoa razoavelmente conhecida? Depois tornas-te ainda mais tarde. Pá, eu boa parte do tempo não dei por nada. Estava tão fora, sabes? Boa parte desse tempo estava muito fora mesmo. E então, para o bem e para o mal, as coisas passaram um bocado ao lado. É das poucas coisas que, se calhar, boas dessa alienação total que vem da dependência de drogas, é não me ter deixado, se calhar, deslumbrar. Houve alturas ali que foram muito críticas e que podiam ter sido lixadas nesse aspecto de seres muito puto e estarem a acontecer muitas coisas à volta e montes de sanguessugas e montes de... Estás a ver? E tu achares que... Sei lá como é que as pessoas dizem, é aquele tipo de expressão que é a última bolacha do pacote, sim, sim, ou sei lá, uma coisa do deserto, uma dessas merdas. Sim, sim. Que... Pronto, isso é muito fácil. Uhum. Epá, e a mira aconteceu isso também, porque não sei se é uma questão de formação, se não, uhum. Mas whatever. Tipo, nunca senti isso assim como. Nunca me senti especial. Mas não é só por aí, tu estavas a dizer que um gajo chegou ao pé de ti no bairro alto no outro dia e disse tu não és preto. Esse tipo de coisa, havia aquelas conversas, tu fizeste o anúncio do Bongo, foi um do Bongo que fizeste? Não. Eu fiz um da Small há muitos anos, mas fui do McDonald's. Depois do McDonald's, sim. Sim. Eu era esse Small ou Bongo, eu não conheço. É. Eu lembro que foi quando falei convosco, assim, 30. Sim, o Rolex lembrou do Small. O Rolex sabia a letra toda. Foi por isso. Acho que era o Bongo, não sei porquê. É Small. Ok. Calculo que tenha havido gente a vir ter contigo na rua. Mas isso também, não só por causa disso, tipo, sei lá, quando passaste a usar o português e deixaste o inglês de lado, as pessoas começam logo a dizer vendido. Sim. E pessoas sentirem-se no direito de dizer isso, tipo, quando tu estás a andar na rua e virem dizer isso. Só isso, mais nada. Sim, sim. Epá, isso é, mais uma vez, também, a alienação aí também foi importante, porque, whatever, vai-te foder. Estás a ver? Por outro lado, claro que as cenas marcam e houve alturas que eu era muito mais sensível a isso do que agora. Pá, mas nós temos uma coisa muito pequenina mesmo, mas isso tem a ver, sei lá, pronto, tem a ver com o país onde vivemos, que é assim muito micro. É-nos muito mais fácil aceitar certas coisas que vêm de fora. Pá, sei lá, vou dar um exemplo, tu vês os Oscars, está-se bem. Vês os prémios da SIC, como é uma coisa que está muito mais próxima, criticas muito mais. Para além da coisa óbvia de ser feito com menos meios, de outra forma, outra. Pronto. Mas para além disso tudo, sim. Para mim é a mesma merda. É a mesma merda. Nunca gostei dessas festas, raramente vou gostar. Às vezes vou porque me convém, porque é uma cena fixe também ir quê. Mas no final do dia, a merda é a mesma. As votações são feitas da mesma forma, os esquemas, os lobbies, as coisas todas, percebes? Portanto, não é, é só que é uma cena mais bem feita. E a escala é diferente. E a escala é diferente. Pá, porque de resto a merda é a mesma. Isto para dizer o quê? Quem fez o anúncio do McDonald's na altura? Quem fez a música foi o Pharrell. Sim. O Justin Timberlake teve envolvido na cena e já não sei se houve um rapper qualquer também. Epá, eu fiquei naquela, tipo, mas porquê que estes gajos também não se vão passar com o Pharrell? Que na altura não era nada do que é hoje em dia, não é? Sim. Hoje em dia já é completamente mainstream, mas na altura não era. Sim. Houve um salto gigante desde o Happy. O novo álbum do Snoop Dogg anda a ser. Aquilo é produzido todo por ele, mas tipo, ele é mencionado sempre quando se vende. Ele é mencionado, tipo, isto tem o Pharrell. Snoop Dogg faz álbuns com o Pharrell e música com o Pharrell. Sei lá, o Beautiful é de 2002 e há de haver antes disso. Ou 2009, sim. Mas continuando, estavas a dizer isso. Estava a dizer que. Pronto, quando é uma coisa mais próxima, tipo, sim, lá está, também vês melhor e sentes mais justificado para atacar. E, mas na altura fez-me um bocado de confusão, tipo, então, mas porquê que não atacam também o outro, não sei o quê? Pá, e depois diziam-me coisas que, ah, não, cena americana, tu disseste, e eu, não, nunca disse, não, nunca disse nada. Eu gosto de McDonald's até, hoje em dia já, não, já nem como, na altura até comia, ué. Mas percebo isso, pá, eu percebo e acho que é uma coisa inevitável. É uma cena inevitável. Tu, quando vês um artista que gostas a passar para um nível diferente, isso acontece com toda a gente. Sim. Sei lá, eu ainda o Weasel tinha bem aquela coisa de pessoal vir-nos partir a cabeça. O terceiro capítulo é que é, esse aqui é o disco, pá, pá, tá ok, mano, está-se bem, é o disco, mas já passou, tipo. Pá, não gostas, não venhas ao concerto, mas vens ao concerto mesmo só para dizer isso, pagaste bilhete para me vires aqui dizer que isto é uma grande merda. E é uma cena assim meio estranha, porque há ali também um amor-ódio. Mas levei bué na cabeça, levei bué e pronto. Hoje em dia, se calhar, não o faria, pelo menos naqueles moldes, porque era uma coisa muito pobrezinha, mas pobrezinha de forma, conteúdo, tudo assim muito fraquinho, não é? Mas nem ponho de parte essas hipóteses, apesar de ter vindo a recusar muitas coisas nos últimos anos, porque não estava para aí virado, pá, não me arrependo de ter feito. Olha, deu-me uma guita bem fixe, claro, na altura, que foi usada para algumas clínicas, provavelmente. É daquelas coisas que com a idade também tu deixas de ralar tanto, acho eu. Mas já, ainda por cima eu, como não tenho carta sequer, sou aquele gajo que está sempre na rua, tipo, e transportes públicos e não sei o quê, então quando tenho que levar, levo mesmo à sério. Eu queria por acaso entrar por aí, tu não tens carta. Porquê? É. Olha, pergunta ao Samuel, que esse cabrão... Ele tirou ele. Eu sei. Eu estou fedido com ele. Porque eu lembro de nós termos conversas e de sermos quase almas gêmeas nesse aspecto. Tipo, boy, não... É que não estou mesmo nada a ver a conduzir e nunca foi. Tipo, secundário, toda a gente logo a tirar a carta, aos 16, moto, 18, de carro, e um gajo sempre ao lado, aquilo não diz nada, não bate certo. E agora tirou uma puta da carta. Não, é isso tudo. É isso tudo. Vejo bem que agora estou a tentar tirar de novo. Eu também não tenho a carta. Não estou a julgar, eu queria só falar por aí. Até um bom exemplo. Pá. Pois eu tenho um amigo, por acaso, a alcunha dele também lhe chamam Carlão. E o gajo tem menos um ano do que eu, mas também durante anos não tirou a carta. E depois tirou e eu fiquei, porra. Pois. Epá, o Manuel Alegre não tem, por exemplo. há uns quantos que tu moras em Lisboa, certo? Agora estou a morar em Lisboa já há uns anos, sim. Mas era complicado morar em Almada e não ter carta? Não. Pá, até tem Almada como em Lisboa, não, para mim não é nada complicado. Porque pronto, eu tenho uma cena fixe que é: não tenho. Nunca tive praticamente horários de trabalho normal. Horários de trabalho tenho. Sim, horários tipo rígidos, 9 às 5, pronto, e de horas de ponta, fundamentalmente. Portanto, realmente eu uso, tenho passe e uso bem transportes, mas também é verdade que eu faço sempre a horas muito, muito calmas. Sim. Portanto, é diferente. Mas que não precisa em Almada, não precisa em Lisboa. Agora, faz falta noutras situações, quando é para ir para mais longe. Agora com as miúdas, com uma era lixado, com duas passa a ser mais, e realmente é uma cena que se calhar tem que se partilhar essa função. E epá, mas não é nada, está longe de ser pacífico para mim. Eu tinha prometido à minha namorada que teria aí a carta quando ela engravidasse, para dividirmos essa parte. E entretanto já vai a miúda fazer 5, já vem outra, ainda não tirei, mas é de coisa. Mas há aí uma grupeta fixa, Ana Marco também não tem. Olha, o Marco só tirou os 40 também. Sim, vi, tornou o processo muito público. Ele faz muito essas coisas. Mas pá, não sinto e também como sou uma pessoa já fui muito mais. Porque com drogas ou sem drogas, sou uma pessoa que tenho muita facilidade em me fechar, em me isolar, estás a ver? Vejo os meus filmes, ouço a minha música, mas sempre tudo coisas muito solitárias. E acho que se tivesse carro, então, isso era ainda pior, ainda se agravava. E assim sou obrigado, tipo, a estar bem na rua. Estar bem na rua, sabes? Tipo, e transportes e sentir as pessoas e. Porque senão aí se calhar poderia ser ainda muito mais bicho do mato. Estavas a falar nos teus filmes e tal, e eu reparo que tens como fundo de Minha contador ex-namorada. tens a Rosária Dawson, voltando ao Spike Lee, por causa do 25th Hour, faz o 25th Hour. Estavas a dizer que te isolas nos teus filmes e tal, que tipo de coisas é que tu vês? Pá, eu vejo tudo, quase tudo. Mas tipo, as últimas coisas As últimas vais coisas. ao cinema, Não, casa, pá, não não. tenho tido muito vida para ir ao cinema, mas acabo por ver boas cenas em casa. Era louco do clube de vídeo mesmo. Era louco do clube de vídeo, ainda por cima em Almada morava por cima do clube de vídeo, portanto era mesmo aquela O cena. primeiro episódio que aconteceu foi quase toda a falar de curso Foi. de vídeo. Pá, para mim é uma cena que me dói bem ainda. Mas pronto, tens o streaming, tens o que é maravilha. Mas eu sou mesmo dessa geração e percebo perfeitamente o Tarantino e consigo perceber aquela coisa de meio tipo produtor de hip hop que vai buscar as coisas todas e depois faz a obra dele. E ele é muito essa cena. E vem dessa cena do clube de vídeo que eu também passei muito por aí. E é um dos pontos que eu tenho em contacto muito mais do que a música, por exemplo, com o Sam daqui, é mesmo o cinema. Porque eu acho que temos assim uma perspectiva muito parecida. Estás a dizer que tens uma visão parecida com o Muito Sam? parecida, porque eu sei que ele vê também uma série B na boa, vê aquele filme mais chunguita, mais corriqueiro possível, como vê um cinema de autor europeu mais porreiro. E eu faço muito isso. A única coisa que me custa, que me tem custado mais nos últimos anos ver, são algumas comédias românticas e algumas comédias sem ser românticas que não acho muita piada. Tipo o quê? Ah pá, tipo um Adam Nomes Sandler, estranhos. tipo um Adam Sandler, por exemplo, que eu não tenho pachorra, e há uns anos até teria. Mas agora, pá, olho para aquilo e não, pá, não dá. Isso também tem a ver com o grande declínio em qualidade das coisas dele. Dele, sim. Mas se Há calhar há coisas. Não, mas gente até que diria que ele chegou a nunca teve. fazer coisas boas, mas nunca foi um gajo assim tão bom como isso. Não, não, Mas não, não, não, não. realmente há coisas Acho que ele bem usado pode ser ótimo. Ah, o Punch Drunk Love, o Paul Thomas Anderson. Sim. Não é mau, não é mau. Epá, mas. Vejo tudo depois. As coisas piores que vejo mesmo e que aí não sou nada exigente e vejo muito é ficção científica e quer dizer, alguns limites. Há coisas que eu não consigo ver do sci-fi, tipo o tubarão com duas cabeças, pá, pronto, já é demais. Mas isso é tipo, eles nem correção de cor fazem. Tens um campo contra campo, em que de um lado é verão e do outro é inverno. Por exemplo, essas coisas já. Mas sou muito mais tolerante porque é um género que eu gosto bastante de terror e ficção científica. Vejo muitas coisas menores, na boa, com maus atores às vezes e tudo, e na boa. Depois nas outras coisas. Pá, mas sim, eu vim da Almada, puto, para ir ao King e ao Quarteto, mais ao King. E era uma cena com o pessoal da Almada, tipo, então, estás bem. Havia lá dois ou três que um gajo às vezes combinava. Bem, vinha ver os Cronenbergs, as merdas todas que saíam pá, muito cinema europeu também. E hoje em dia, vejo, pá, quando é assim para despachar, é nessa base de. de ficção científica e de terror. É assim o mais imediato. E depois, mas tenho algumas saudades da cena de cinema porque, pá, um gajo distrai-se muito em casa, é lixado. Tipo, há filmes Sim, que claro. tu não consegues. Que a vida era dá para isso, quer dizer, tu tens tanta coisa a acontecer, e o telemóvel, as redes sociais, eu não sei quem, estás a ver um filme e perdes-te um bocado, não Podes sempre deixar o telemóvel no é? telemóvel. Mas pronto, a sala de cinema aí nunca haverá hipótese, né? Está na sala de cinema, está focado, nem gosto que a pessoa que está ao meu lado vá fazendo comentários sequer, fazem comentários e eu nem respondo, tipo, estou bem focado, estás a ver? Mas por outro lado, foda-se, agora podes ver coisas que nunca verias. E isso é do caraças. Isso é do caraças, é muito Não bom. consigo dispensar o cinema. Tipo, se puder, vou ao cinema todos os dias. Pois, eu E também, se pudesse, também às iria. vezes acontece, vou ao cinema todos os dias. Tipo, há É? semanas em que Yeah? conseguia todos os dias ao cinema. Boa, boa, boa, boa. Mas pronto. Mas que coisas é que te bateram nos últimos tempos? Nos últimos tempos, deixa cá ver. Gostei bastante do Birdman. Filme do caraças, O Sam gostei daqui muito. também É? falou do Burnham, mas durou. Epá, sim, esse gajo até agora ainda não falhou, é incrível. O Inharito, só coisas boas e bastante diferentes, até, né? E pá, é mesmo assim um sangue fresco muito bom. Assim, e lá está, esse filme, se eu visse, por exemplo, numa sala, é isso em casa, pá, foda-se, não tem nada a ver. Mas sim, assim, ultimamente, o Birdman, o Boyhood, gostei bastante também. Depois, coisas assim mais estranhas, tipo, que nem consigo explicar, nem consigo explicar muito bem, tipo Under the Skin, por exemplo. Gostei bastante desse filme, nem consigo explicar. Se já viu num dia que fiz, mas a verdade é que gostei do filme. Epá, e depois outras merdas que não têm nada a ver, mas assim, as que me tivessem marcado nos últimos tempos, pá, há de haver mais. Mas pronto, pá, já não tenho Tipo, aquela imagina, disponibilidade que tinha, estás a os ver? É três últimos fedido. filmes que viste. Em cinema. Que viste na vida? Os três últimos filmes que vi. Tenho que pensar Podem nisso. ser bons, podem ser maus, podem. Deixa-me ir aqui ao. Digo-te já. Porque eu tenho visto muito aqui no top. No top. Olha, vi o Exodus em streaming. Era fixe. Não. Pá, o Quer dizer, Exodus tem uma cena que tem aquela. Foi muito falado por causa daquela pronto, cena de whitewashing, branquear a história. sim, epá, que Literalmente. fazia sentido há 50 anos, ainda se Sim. percebia, não fazia sentido, mas percebia-se, Sim. né? Agora não. Epá, e as justificações do gajo é tipo, nós não podemos ter o Mohammed não sei quantos à Pois, frente do aí ainda por filme, que é cima uma coisa. enterrou-se completamente, ainda mais. Pá, mas queria ver porque é assim, este género de produções gigantescas, pá, eu gosto enquanto E fã, tipo, de ele ver aquela dimensão, pá, suporta, não é? aquelas cenas todas, E ele é bom tipo, nisso. é bom, faz aquilo Inegavelmente bem, bom nisso, não é? faz aquilo bem, pá, é realmente uma pena, não só o branquear e aquela coisa ridícula que é teres um gajo hebraico a falar inglês com o sotaque de judeu, ou os egípcios a falarem inglês com sotaque de egípcio. Pá, completamente estúpido. Quer dizer, ele está na terra dele, não é? Portanto, a falar, falaria a língua dele. Ah pá, já que querem meter a falar inglês, ao menos que fale inglês normal, mas aquilo que vês que é uma coisa propositada. Ah pá, e é tão estúpido. É mesmo. Tipo, uma pessoa fica desconfortável, é ridículo. Pá, diria. Os últimos mesmo que vi é fedido. Os últimos que vi Ah que é pá, fedido, os que te lembras, sei lá. É por Mas aí. cadê Deixa o eu ver. Olha, Exodus? vi este, comecei a ver ontem este, o sétimo filho, que é fraquito. Pois, esse também ainda não vi Mas e não pronto. fiquei com vontade. Ah pá, sei Se lá. a única curiosidade que eu tenho, eu sei que tem o Jeff Bridges e a Julianne Moore, não é? Não tem a Julianne Moore. Tem a Julianne Moore. E o Jeff Bridges. E o Jeff Bridges, sim. É ali com a curiosidade que sim, é por causa deles. Epá, tipo, eles não são totalmente maus. Mas eu também já vi isto ontem, tipo, já mesmo para adormecer, portanto, nem conta, porque não o vi até ao fim. Mas assim, os últimos é difícil. Os que me bateram mesmo, posso dizer que foram esses. Pá, noutro registro completamente diferente, um filme que adorei e está aqui. E gostei mesmo é este, o Guardiões da Galáxia. Curti, é bravo. É um filme mesmo que fiz. Vamos ver duas vezes no cinema. Eu não vi no cinema, mas vi streaming e há poucos dias vi-o de novo. Estava a dar no TV Cine. Epá, e é do caraças, gostei mesmo. Mas também é o Mark Miller ali metido. Não, o Mark Miller não está metido. Ah, não, esquece, estou a confundir com... Não tem nada a ver. Estás a confundir com... Estou a confundir com outro que vi há pouco tempo que ainda não tinha visto. O Kick-Ass. O primeiro não tinha visto e não é mau. Não é mau. Não é assim, tipo, do caraças, mas não é nada mau. Ele tem... O Matthew Vaughn fez o Kick-Ass, o primeiro Kick-Ass, tem agora... Está no cinema, o Kingsman. Eu acho que ainda está no cinema, não sei. Kingsman, que é uma adaptação do Mark Millar. Ah, é? De outra coisa. Com o Matthew, com o Matthew Vaughn? É o do Matthew Vaughn, é com o Colin Firth e com... Com um miúdo. Ah, esse que está aí, já sei qual é que é o filme. Ah, é do Matthew Vaughn, é sério? E é fixe? Eu por acaso vi duas vezes. Eu não conheço o cómic, não. Epá, é sobre um miúdo de classe baixa inglesa de Londres que é posto num. Que entra para uma agência secreta de espiões internacionais que são gentlemen, são postos que funcionam dentro de uma alfaiataria em Savile Row. Ok. Aquilo tem uns. Tem coisas muito boas, giras e tal. Há ali coisas em termos de classismo e racismo. O mau é o Samuel L. Jackson. Mas tu és muito fedido nessas coisas. O mau é o Samuel L. Jackson com um boné, com os óculos à Spike Lee. E vestido. Pá, um misto entre o Spike Lee e o Russell Simmons. Parece basicamente isso. E há ali coisas, eu não estou a dizer que o filme é abertamente classista ou racista, existem ali coisas que se calhar, não sei, não tenho certeza sobre isso. Pois é, pá, é fedido. Tu tens o Spike Lee, e já falámos bem dele, mas tens o Último Hora, fardei-me de rir. Com o Último Hora, não, que estupidez, é esse Inside Man, que estava a dar no outro dia e vi um bocado de novo. Sim. E há um diálogo com um dos gajos que está lá, que é mantido de refém, que é um gajo indiano com uma barba grande, está com o turbante. O Aris, não me lembro o apelido dele, mas ele faz joias na vida real, e aparece nos filmes do Wes Anderson. Ok. E depois foi para esse. Ok, bate certo. Pá, e o gajo está-lhe a dizer. Tenho medo de pronunciar mal o nome dele. Sim, que era isso, eu também não o reconheceria. Mas o gajo está sempre a pedir o turbante sim. E a queixar-se bem da cena de não há sítio onde vá, onde não me olhem de lado, porque ainda está ali muito atento à cena do atentado, blá blá blá. E no aeroporto há sempre um random, tipo, aquela inspeção random que nunca é, porque é sempre o gajo metido de lado e está ali, estou farto disto. E às tantas o Denzel Washington vira-se e diz-lhe assim: mas aposto que não tens problemas de apanhar um táxi. É pá, que é fixe também, quer dizer, tipo, não dá para ser tudo assim, sempre claro, da série, claro, estás a ver? Claro, e essa não. Piada é mesmo daquela medida, e o gajo até, tipo, até se ri, na boa, táxis é na boa. Epá. Que há esse problema, pelo menos nos filmes e nas coisas. Eu nunca fui a Nova Iorque, mas dizem que supostamente negros apanharam um táxi em Nova Iorque, é complicado. Pois eu não sei. Até o Chris Rock tem agora um filme que é o Top 5. Sim. Com o Rosário Dawson. Exatamente. Em que ele diz: pá, é impossível um negro apanhar um táxi em Nova Iorque, vou provar. Pá, ele estica a mão e o táxi para. ele quer provar que as coisas não mudaram, mas mudaram um bocadinho. E ele, tipo, estica a mão e táxi para logo para ele. Pois. Não sei, lembro de ter uma conversa aí com um taxista, que era um taxista até bacano, sei lá se é bacano, era um gajo assim de bairro, eu não sabia, apanhei em Lisboa, e estávamos a falar da cena da noite, que é sempre aquele, pá, mais historietas, mais cenas fedidas, não sei o quê. E eu a meter-me com ele bem naquela, estamos os pretos à noite, como é que é, apanhas, não apanhas, não sei o quê, não. Pá, e às tantas começamos ali a destrocar um bocado, e ele diz-me que é de Chelas, e chegámos a uma conclusão fodida, que eu nem tive muito argumento depois na altura, que é, ele diz assim, pá, eu sou de Chelas, não tenho problemas nenhum com seja o que for dessa merda. Agora, 90% das coisas que acontecem são com pretos, à noite. Mas, e eu, ok. É pá, tão simples como isso. Ele não é um gajo, não era minimamente racista, a perceber? Era só a constatação de um facto. Pá, isso é fodido. Agora, o que é que vais fazer daí? Obviamente que não podes generalizar. Sim. Não deves nunca. Sim, sim, sim. Mas não deixa de ser um facto a reter. Que em certas zonas, pelo menos, não é? A possibilidade de acontecer mais cenas com pretos é muito maior. Tá? Mas achas que isso... E é fodido, estás a ver? Terá a é ver com o que a sociedade já espera de... Não sei. É pá, tem a ver com uma cena muito simples, que é... A maior parte das comunidades africanas em Portugal não têm as mesmas hipóteses que as outras. Sim. Têm uma educação de merda. São completamente ostracizados. Estão fechados em guetos. Não têm perspectivas de vida nenhumas, não têm as mesmas hipóteses, não têm nada, claro. Vai correr mal. Muitas vezes vai correr mal e corre mal. É por aí. É por aí. Um gajo que nasce no bairro branco, na costa, no Monte da Caparica, não vai ter nunca as mesmas hipóteses que um gajo que nasce, claro, na Lapa. Nunca. Claro. Não vai ter a mesma educação, não vai ter... o mesmo carinho, que é importante, não vai ter a mesma solidez familiar, não vai ter as mesmas bebes, vai levar muito mais porrada literal e figurada, vai ser uma pessoa mais dura e muitas vezes vai se virar para fezadas e para merdas e para roubar e para, pá, porque é pessoal que desde bebé que está fodido, que tem muito mais possível, um gajo tem que fazer um esforço gigantesco para se adaptar. É muito mais fácil ir vender uma quinzazinha ou seja o que for, do que fazer um esforço triplicado para ter boas notas, porque nem comida boa tens, nem vais para a escola de barriga cheia, nem pá, foda-se. E a cena tem que ser vista é por aí, não que estas pessoas são más ou que fazem merda por natureza, mas porque estamos enquanto sociedade, estamos a encaminhá-las para aí. E a dizer-lhes que são... Através disso a dizer-lhes que tu és menos? Que és menos, exatamente. É. Se como viste, se tu vês séries, não? Poucas. Uma série que é o Scandal. Sabes o que é Scandal? Sei. O que é que é? Não, o Scandal não. É com o Kerry Washington, também aparece no She Hate Me. Olha, voltando. Sim, e fizeram. É com essa que fizeram uma capa que deu uma bronca do caraças. De Vanity Fair. Sim, branquearam bem a cara dela, não é essa? Nem parece ela, não é só a cor, é uma cena tipo. É que esse escândalo já existiu e tal. Então ela é uma. Trabalha em Washington e é uma fixer, que é tipo quando alguém tem algum problema, gente rica e poderosa paga-lhe para ela resolver as coisas. Sim. E ela tem o pai dela, diz-lhe: há uma citação que o pai dela fala com ele. O que eu sempre disse é: You have to be twice as good as they are to get half of what they get. Pois. E é verdade, isso aplica-se não só aos negros como aos... Bem, uma mulher negra, lésbica, sim, nos Estados Unidos, atriz, por exemplo, só para comparar dessas cenas da academia, sim. Que é pá, foda-se, coitada, meu. Ela para estar negra naquela posição tem que realmente fazer, foda-se, porque é mesmo assim, é fodido, e depois as pessoas são todas muito liberais. Todas não, foda-se, mas mesmo na esquerda liberal eu conheço muitos exemplos de pessoal que é em teoria super liberal, e os desfavorecidos, e não sei o quê, bom, estão na rua tipo, se vêem assim um grupo pessoal, mudam logo já, estás a ver? Tipo, é tudo muito bonito enquanto teoria, mas quando lhes toca... Pô, caralho, foda-se, meu, pô, caralho. É que ao menos os conservadores é o que é. Tu sabes que são. Sabes que são e são assim. Agora essa malta que é tudo bem na boa, mas depois não é nada na boa. Isso irrita-me mesmo muito, já. Mas é fodido, pá. E a verdade é que tu, em relação a essa história do taxista, depois cheguei ali a um ponto, porque até entrei um bocado assim à... Meio assim à cabrãozinho, sim, para ver sim, se eu ficava, sim, coisa, sim, sim, ah, espreito, claro, para ver. E ele, oh, pá, foda-se, caralho. Ele, tipo, na boa, assim, dizer, chaval, já vi eu mais preto, se calhar, do que tu, e vivi muito, com muito mais do que tu. A cena não é essa, a cena é que corre mal, e é uma questão de nunca, estás a ver, e é fodido. E o que importa é perceber porque é que isso acontece. Claro. Pronto. Estavas a falar de uma mulher negra lésbica ter mais problemas em ser aceita pela sociedade? Eu imagino que sim. Há bocado falaste da Ana Marco não tem carta. Vamos entrar no teu programa, o Esquadrão do Amor. Sim. Onde tu pareces sempre ser uma das maiores. Não diria voz da razão, mas voz da razão, mas tipo aquela pessoa que diz. Não, sempre, mas aquele gajo estava aí naquela noite e eu até já disse isso no programa. Sim. Tipo, já me disseram que. E foi um gajo que disse que eu sou uma voz da razão. É, tipo, meio que sabe também, né? Mas é tipo, em questões mais delicadas, tu dizes sempre tipo. Pá. Ter em conta estas pessoas não têm representação decente ou não têm tipo, precisam de ser ouvidas, tipo, essa coisa. De onde é que achas que vem essa tua preocupação? Epá, sei que é uma preocupação que eu partilho, não estou a... Sim. Epá, se calhar vem muito de uma insegurança também minha e portanto estar muito ciente sempre de ver muito por mim. A minha cena é pensar sempre como é que eu me sentiria neste caso e ser um gajo também cheio de defeitos e cheio de... Então ser muito difícil acusar gratuitamente alguém ou julgar gratuitamente. Por outro lado, há uma cena fodida também que é um bocado da educação dos meus pais, mais do meu pai, muito católica. Não em termos de ter que ir à igreja, e acho que apesar de ter feito catequese, não desse ritual mas aqueles princípios ali básicos, é uma cena e muita culpa. Estás a ver? Há ali uma culpa muito fedida. E isso só por si é mau, mas tem outras coisas boas que é. Para já. Quase sempre, que é fedido, é muito fedido, mas quase sempre estou a agir e tenho assim um bocado a sensação que alguém superior está a ver, estás a ver? Yeah. Que é uma cena fedida. Mas por outro lado, também te controla ali um bocado. Mas não sei, eu acho que é tão. É, se calhar a cena mais simples é. É essa cena da insegurança. E não me conseguir dissociar dessa insegurança e dos meus defeitos e das minhas merdas, e como não quero que, nunca quis e não quero que, pá, ser julgado, pá, também não gosto de julgar, porque percebo no final do dia, acho que é isso, é tentar, tento sempre colocar-me no lugar de outra pessoa, sempre. Porque as merdas são assim, tipo, e é uma coisa que me faz bué da confusão o pessoal falar à toa, falar de coisas que desconhecem assim com um à vontade, pá, que eu acho muito mal. Também uma razão importante para isso é ter vindo de um sítio onde tinha tudo. Estás a ver? E a minha vida, por tudo aquilo que falámos para trás, ser uma mistura incrível aos 16 anos. Já saí à noite, ia para o bairro alto com 15, ia para o Kremlin, 16, bairro alto, Kremlin, por aí. Uma das minhas primeiras namoradas era bissexual e tinha montes de amigos gays, por exemplo. Epá, e logo aí foi logo uma cena, tipo, terem dois gajos a mamarem-se na boca à minha volta, para mim, tipo, pá, foi um choque. Coisa, mas fiquei logo, foda-se, ok, está-se bem, na boa, whatever, tipo... Sim. Apesar de hoje ter consciência que ainda hoje Se estou a brincar com um amigo meu, tipo, palhaçada, a cena mais fácil e tipo automática, está o meu panelerote, vou até ao cu, que é uma cena que se eu for pensar bem, aquilo nem me diz nada, mas já é. Desde criança que estás a levar com anedotas de tudo, sejam racistas, sejam xenófobas, estás a levar isso, já é uma cena fodida. E também do heterossexual, talvez. Essa piada do já mexe com a virilidade, supostamente, whatever. Mas a verdade é que eu, desde muito puto, na minha rua tive de tudo. Pá, tive pessoal que foi intelectuais bacanas, criminosos fodidos. Gajos que foram para o governo, que são outros criminosos fedidos, mas não só, porque dentro desses criminosos há gajos de direita fedidos e há outros gajos da minha, que eram da minha turma, que estão no PC e altamente, e eu pá, vejo aquilo cada vez que falam, e eu, fixe. Pá, ali uma mistura tão grande de tudo e de todos, que isso serviu-me para ser tolerante, a palavra é um bocado de pescadinho de rabo na boca, mas pronto, para todos os efeitos é isso, ser tolerante, ou seja, tipo, pensar bem, pá, eu acho que aí essa formação que eu tive é muito fixe mesmo, e eu reparo, por exemplo, a minha namorada, que é uma pessoa super liberal, bacana e não sei o quê, não tendo dinheiro, nem os pais têm dinheiro, ela acabou por andar num colégio. A maior parte da vida dela, dos 3 até à faculdade, andou num colégio. E eu noto muitas coisas que, sendo ela uma miúda altamente, ou eu não estaria com ela, nada preconceituosa e super liberal, sinto que há ali coisas da parte dela que são possíveis, que só são assim por causa da formação que ela teve. Como eu estar num café da minha rua com um gajo que roeu não sei quantos anos de cana. E eu saber que não é isso que faz dele uma má pessoa. Sim. Enquanto que pode estar um gajo sentado, que ninguém dá por ele, até está de fato e gravata, e que é o maior filho da puta que anda a roubar gente à descarada, mais fedido ainda, teve uma formação bacana. Uhum. E esses gajos então aí é que deviam ser penalizados a dobrar. Tu tens no disco o colarinho branco. Exato. E pá, o colarinho branco a mim faz mesmo, pá, porque aquele hustle, aquela cena do gajo que não tem nada e que, pá, e que quer ter, e que foda-se, isso eu ainda percebo. Agora, aquele filho da puta que já nasce num berço de ouro e que tem uma educação exemplar, tem tudo ali e vai foder, pá, isso para mim é o pior crime, meu. É uma cena que. Vai fazer é aos que estão abaixo dele. Claro, meu, claro. Essa merda para mim é a maior filha da putice mesmo, pá, porque. Não perdoando nem, pá, outro tipo de crimes, violência, seja o que for, pá, pronto, as coisas não aconteceram assim do nada, são gajos que levaram muito na cabeça, pá, não, pronto, agora esses filhos da puta, foda-se, isso não, é, pô, já falámos bem. Sei, diz-me tu, diz-me. Por mim, acho que podemos parar, pá. Queres dizer alguma coisa às pessoas que estão em casa ou na rua ou a ouvir? Por acaso, por falar... Esqueçam tudo o que eu disse nestes últimos momentos. Por falar em rua ou ouvir, tu andas muito em transportes públicos, tu ouves coisas, costumas ouvir música? Música sempre. O quê? Sempre. O que tiver a ouvir na altura. Okay. Agora tenho estado a ouvir o último Kendrick Lamar. Toda a gente. Epá, mas fiquei surpreendido com a produção daquilo. Acho que está mesmo. Está mesmo muito fixe. Porque ele é um gajo muito especial, não é? Mas a parte musical, aquilo tinha lá coisas que eu não estava à espera. É o Thundercat, quase tudo. Quem? O Thundercat, é o baixista da. Pensava. Stroke. Eu ainda não. Eu sei. Estava à espera que houvesse mais coisas do Flying Lotus, não há? Não sei, eu tenho ideia que aquilo é quase tudo Thundercat. Eu fui ver, é a ideia que eu tenho. Okay. Estar a dizer uma coisa completamente não, errada. Eu ainda não fui ver também. E essa era fodida de fazer o disco no Spotify. Sim. Se bem que até está lá a informação, se quiseres ir ver. Mas pronto, um gajo antes comprava os CDs e ia ver a cena ou o vinil. E agora já não faço muito isso. E a mim pareceu-me algumas coisas também do Flying Lotus. Pelo menos um ou dois estão lá. Sim. Yeah, e é o que tenho estado a ouvir. Varia bem, mas é isso agora. Tipo. Sim, porque é muito fodida a cena de. da indescrição do telemóvel, que me parte bem a cabeça do pessoal estar a falar do telemóvel, da vida, e eu estou ali a ouvir a cena toda. E... também no cu, também. Ou aqueles putos a ouvirem Kuduro ou Kizomba, tipo altos berros, num som de merda, tipo. Tem que estar sempre ali o João a dizer. Queres um café ou nem por isso? Pode ser.